Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Inventar sofrimento, agonia, um

recordo-me hoje vagamente que quando era criança vivia numa vila linda à beira Tejo. Tinha uma namorada loira e os amigos na escola. Sexta-feira santa ia no cortejo. Aventura por quem me trocaste não vai dar em nada. E a mesma porta por onde passaste não vais procurá-la.

mas finalmente partiram lado a lado. O rapaz que passava levado com ele, a moça que chorava. Deixei o meu sol, deixei tantas coisas maravilhosas que jamais perdi o sorrir do meu pai. Deixei minha casa branquinha à beira do mar, deixei meus amigos, deixei o meu sol, deixei tantas coisas maravilhosas que jamais. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. saudade, a loucura, é um delírio, eu estremeço. O teu rosto, o cabelo, os teus beijos, estremeço. Da Antena Web. Sempre teu, apenas teu, o meu sonho, o momento é